Mas agora já acabou. Antigamente existia a discussão infinita, né, Edu? Agora não tem mais essa porra. É, agora não mais. É, o Spider limou a gente. É foda o Spider. Spider. Porra, ele deu um esporro em mim no Edu aquele dia. Tá, deu. Ninguém já perdeu o sentido. Ninguém quer mais escutar porra. Isso aí. É, e o Edu nem lembra disso. Aposto que o Edu nem lembra. Tu lembra disso, Edu? Não. Está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera? MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo no trenó, Eduardo Filhote. Saudações, galera. Estamos aí para fazer Jingle Bell. Junto aqui também, Flávio Azevedo. Fala, galera. Papai Noel, você rói unha. Ho, ho, ho. Puta que eu pariu. Já pode acabar o cast. Não é nem o episódio, não. Já pode acabar o cast mesmo. Caraca. E agora ele. Tem Fábio. E aí, meus amigos, daquele jeitão? Ho, ho, ho. Alguém roubou tua... é o Papai Noel perguntando se você rói unha ou não. Ah, então vamos fazer certo. Então o Flávio fala, depois o Teddy roubou. Bom, pessoal, como vocês já devem ter notado aí, hoje nós vamos falar sobre o Natal, episódios natalinos das nossas obras da cultura pop que a gente mais gosta. Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos presenteados, Edu! É isso aí, Team Blue! Então, galerinha, já que você tá aí reunido com a família, abrindo os presentes, então abra o nosso presente lá no nosso Facebook, lá no facebook.com/machinecast. Não se esqueça que já que Natal é momento mágico de tirar fotinhas, acompanhe as nossas lá no Instagram, que é o @machinecast. Não se esqueça de desejar pra gente um Feliz Natal lá no Twitter, junto com os desejos que você vai mandar pro pessoal. Twitter a gente lá no @machine_cast. E claro que estaremos todos ceando e festejando juntinhos e coladinhos lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o linkzinho que tá aqui na descrição que você pode se juntar a gente lá. Gente, adiciona o MachineCast. Nós estamos em todos os podcasts, no Google Podcast, no iTunes, no Spotify, no Castbox, na sacoleta do Papai Noel, qualquer lugar que toca podcast, adiciona MachineCast que a gente vai estar lá. E a indicação, nada mais justo, final de ano, é pra aquele seu tio daquela piada. É pra ver ou é pra comer? Certo, pessoal, então dados nossos recadinhos, vamos aqui nos preparar para abrir os presentinhos de Natal, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Já chegou Natal. Todo ano a mesma coisa, sempre é igual. Já chegou de novo. Panetone com frutinha, caralho, que nojo. Já chegou Natal, uma data bem legal. Família se reúne o ano inteiro, fala mal. Na escola cê se fode, não seja repetente. Estuda o ano todo só pra ganhar presente. Presente é uma merda, ganhou um Mac Steel. Se finge que gostou e chega a hora do seu tio. Pra ver ou pra comer? Pega no meu pau, liga a televisão pra assistir o especial. Filmes repetitivos que entretêm o povo. Isso é sessão da tarde ou vale a pena ver de novo? Cê passa o ano todo trampando igual otário. E o perna de pau em um só dia é milionário. E as namoradinhas, ao menos não sou viúvo. Meu ouvido não é privada, juro, queria ser surdo. Na árvore tem bola, na mesa tem peru. Só falta eu enfiar o saco do papai no cu. Já chegou Natal. Voltamos chegamos e agora vamos então falar aí do Natal. Natal, finalmente mais um Natal dos Machines aí com os ouvintes, né? E aí, gente, Natal, o que, que vocês esperam do Natal desse ano? Eu lembro que ano passado foi um Natal meio estranho. Muita gente teve que passar o Natal na casa do Haddad, outros na casa do Bolsonaro. Porque o pessoal brigou demais por causa deles, que não tinha nem onde passar o Natal mais. Eu acho que esse ano tá mais um pouco mais calmo, né? Não, vai, vamos confraternizar. O pessoal que votou no Haddad vai trazer a cerveja, quem votou no Bolsonaro vai levar a carne. Olha, porra, mas é injusto, a carne no preço que tá. Então, porra, eu votei no Bolsonaro, votei no Haddad, pô. Vou ter explicado por que você não gosta. Ai, ai, ai. E aí, Tênis, o que tu espera desse Natal? Não gastar muito. Eita, se não comprar nada, desconto maior, sabe, né? Já dizia o Július, né? Espero que seja um Natal bom de novo, como foi ano passado. Olha aí, pô, mas ano passado tu tinha o quê? 2.000 inscritos no canal? Isso. Olha aí. Cacetado, o cara pulou de 2.000 inscritos pra 40 e todos inscritos em um ano. Tanto que a minha maior mágoa até hoje no canal é aquele vídeo que eu encontro o He-Man, né? Passei trabalho pra ir até Eternia. E só 900 pessoas viram. Porra, cacetado. Sério mesmo? Só 900? Aham. Não, e o pior de tudo é o trabalheiro pra editar aquela porra. Pô, deu trabalho. Deu mesmo. Aquele deu trabalho. É. Edu, fala aí, Edu. Cara, pretendo que seja aquele Natal que eu possa ficar em casa, deitado, descansando. Que vou passar aqui sozinho mesmo, então. Toca a música do Hello Darkness, my old friend. Mas não vai ir pra... Como é o nome da cidade lá, do que esqueci? Carandaí? Não vai pra Carandaí? Não, esse ano não. Esse ano eu vou ficar por aqui mesmo. Olha aí, Edu. A situação financeira tá mais apertada. E tá também. Não pode ver um joguinho no PS4, já quer comprar. 200 conto cada jogo. Calma. Ops, não conta essas coisas, não. Lançou Kingdom Hearts, pá, 250 na... Porra, aí não tem Natal que supere, Edu. Porra, eu vejo negócio de 10 contos, já acho caro. Porra, aqui é tudo 50. No Game Pass. Anderson Costa sabe do que eu tô falando. Né, dá uma invejinha. Mas esse é um segredo de estado. Só o Anderson Costa que tá ouvindo que sabe o que eu quero dizer. Enfim, bastidores. Flávio, fala aí, Flávio. Como é que vai ser o Natal? Igual o ano passado, teu pai tentando te escorraçar de casa e não conseguindo? Pô, tomara que não, né? Caraca, tô cansado de correr já. Nada, tô esperando que seja todo mundo junto de novo, olha na tranquilidade. Aí. E só coisas boas. Só que e tu fazendo a piada do pavê, porque sabe que agora tu é o tiozão do pavê, né? É, pode ser. Eu sou o tiozão. Pior que eu sou mesmo. Tem que mudar muito, não. Né? Oh, vai cair de boca nesse salpicão. Caraca. As mesmas piadas sempre, né? Sim. É, aí no final de ano sempre tem aquela pintura da casa, aí pinta com meu pinto, essas coisas assim. Aí o outro responde, não, pinta com brocha. É. Rola com meu rolo. Eita, pô. Tá muito calor aí, Fábio? Ô, Flávio. Aqui no meu quarto tá, mas tá. Lá de fora não, que tá chovendo. Como sua bunda no calor, né, cara? Porra. Porra, cara. Não, mas nesse calor até elefante na bunda sua, tipo. Nesse calor até elefante na bunda sua. Ah, vamos lá, então vamos pagar as piadas tiozão do pavê. E aí, pessoal, aqui é o Spider. Vocês acham que as pessoas me irritam? Não, elas me irritam muito. Aproveita aí e já indica o cast pra alguém, pô. Tá. Então vamos começar aqui então a falar das nossas séries, dos nossos episódios de Natal especiais aí, mas claro que nós vamos fazer aqui um sorteio honesto, honestíssimo, roda o peão! É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera! E o sorteado foi... Team Blue! Nossa. Isso é milagre, cara, de Natal. Não, nem no Natal ele alivia, né? O Edu nem no Natal. Edu nem se manifestou. Ah, é, né? Já, é nada de novo sob sol. Porra, são quase 5 anos já, né? Dessa mesmo sofrimento, né? Aí. Mesma sofrência. Justamente, Ken. Então tá, então o episódio de Natal que eu vou falar é do nosso querido e maravilhoso Chaves. Olha, tava na minha lista. Olha aí. Cara, que episódio. E assim, são vários episódios, eu não tenho certeza de quantos são, mas até chegar a noite de Natal, né? Começa a saga do Natal lá na vila, quando o Sr. Barriga manda entregar um monte de material de construção na frente da, lá no pátio da vila e coisa e tal, e as mulheres, a Dona Florinda, a Bruxa de 71, a Dona Neves começa a ficar brava porque ele tá usando a vila como depósito para os material dele, não sei o quê. Começa a xingar ele, aí ele vai lá e fala para elas que ele vai renovar a fachada delas. E o Chaves não perdeu a oportunidade, já disse, né? Elas estavam precisando mesmo. Tô tudo enrugada. E aí, então, ele dá a notícia de que elas perguntaram, tá, e o que, que a gente vai morar onde? Vamos num hotel, coisa? Não, vocês vão pra minha casa. Aí, essa é a saga. Todo mundo se mudando pra casa do Sr. Barriga até a vila ficar pronta. E aí, ele vai falando pra uma, pra outra, e o Chaves já vai saindo de fininho, né? Falava, o jeitinho dele lá, tocando a música. Uhum. É. A lágrima já começando a correr no canto do olho. Né, aí o Sr. Barriga chama ele e diz que ele também vai, coisa e tal, enfim. Aí eles chegam lá na casa do Sr. Barriga, a casa é igual a vila, só que é uma casa. A Dona Florinda fica no mesmo lado, a Bruxa 71 no mesmo, a Dona Neves no mesmo, enfim. Aí depois as crianças vão procurar o Nhonho, pro Nhonho mostrar o quarto deles cheio de brinquedo, né, e coisa e tal. Rico, né, sabe como é que é, aquele amigo rico. E aí ele quer dormir no beliche, o Chaves tá com pijamas usando o pijama do Nhonho. E o Nhonho quer dormir na parte de cima do beliche, o Chaves diz que não, que ele é louco, vai magar ele. Enfim. E aí, cara, só atrocidade dentro da casa do Sr. Barriga, quebrando os móveis e brigando, isso e aquilo, blá, blá, blá, até chegar a noite de Natal. E aí o Sr. Barriga convida mais algumas pessoas para sear, o professor Girafales, o Jaiminho, né? Que essa aí já é a fase que saiu o Carlos Villagrán e o Dom Ramon, né? O Sr. Madruga, já saíram do seriado. E aí o Chaves... Todo mundo vai pra mesa pra cear e o Chaves fica parado olhando o presépio embaixo da árvore de Natal e aí toca uma musiquinha. Ela não é tão marcante, porque ela tocava uma vez por ano, não é tanto que nem as outras, né? Que isso aí eram os episódios que passavam só uma vez por ano, os outros passavam várias, várias vezes. Que é a musiquinha de Natal do Chaves cantando lá. No caso, como é o nome dele, o Flávio, do dublador? Gastaldi, né? Gastaldi, isso. É. Que é legal, o cara, além de um ótimo dublador, ator, também ele cantava direitinho, cara, ele tinha a manha. E é legalzinho, vamos ouvir aí agora. Bota aí, Doc Brown. Ia ter sido um pastor daqueles que na noite bela chegaram para ver Jesus seguindo a luz de uma estrela. Queria ter sido um pastor, este era um sonho meu, cantar quando aconteceu, quando ele nasceu, menino Deus. Eu sei que também ouvi reis e anjos tão cheios de amor. No entanto, essa noite eu apenas queria ter sido um pastor Queria ter sido um pastor, ter ido correndo ao casebre, cantando com o coração alguma canção muito alegre. Queria ter sido um pastor. Veria um bebê sem igual, não esqueceria jamais a noite de paz de Natal. Eu sei que também ouvi reis e anjos tão cheios de amor. No entanto, essa noite eu apenas queria ter sido um pastor. Queria ter sido um pastor. Isso. Aí, ó. Eu nem lembrava o que eu falei, sim. Né? Toca poucas vezes, então... É. Quem é que lembra desses episódios aí? Edu? Cara, Flávio, pode falar, Flávio. Edu não lembra. Coitado, é o espírito natalino. Né? Vai, Edu. Fala aí, que tu não lembra. Não, então, eu lembro do episódio deles irem pra casa do seu Madruga e do seu Barriga e tudo mais, mas eu não lembrava que era de Natal. Olha aí. Não, nos... não um detalhe. O primeiro. O primeiro, não sei se são três episódios, mas o primeiro não é. Só depois. O último é de Natal. Não sei quantos são. Acho que são quatro. Não, quatro não. São três e acho que um finalzinho, eu acho. Ah, eu acho que é isso. Eu sei que o último é Natal. O último eu tenho certeza que é Natal. É. Que tem a ceia, que o Chaves canta a musiquinha que ele quer ser um pastor. Isso. Nossa. E quero ser um pastor. É. Lembra disso aí, Fábio? Cara, eu lembro muito pouco. Ah, não. Fábio não gostava de Chaves, peraí. Por isso que não tem Chaves no canal dele. Deixa eu excluir. Memória afetiva é muito pouca, por incrível que pareça. Excluir, banir do podcast, apagar áudios já gravados. Mas o Tim Blue, não sei se a minha memória também tá fraca, mas eu acho que o finalzinho dele se passava... eu não lembro de passar o finalzinho dele. É, o final terminou a música e acabou. Não, aqui ó, fui aqui... Não. Terminou a música, acabou. O episódio seguinte é quando eles voltam pra vila. Uhum, é. Que aí não, pode falar? Fala, pô. Pode, né? Não, que aí o que o Chaves ganha o barril reformado. Isso, quando eles voltam pra vila no episódio seguinte. É, esse eu não lembro. Então, pra mim, a minha memória é... Acabou a música, acabou o episódio. Isso, acabou a música, termina o episódio. Aí é que nem eu falei, são três episódios. O primeiro é ele saindo da vila. Uhum. Aí chega lá na casa do seu Barrico e tal. O episódio seguinte é todo em volta da ceia de Natal. E aí o outro episódio, aí é eles voltando pra vila. Que é quando eles aparecem o barril reformado, né? Que o Chaves chegou todo cabisbaixo e não tava achando o barril. E aí o episódio de Ano Novo não tem com essa formação, porque já tinha feito na formação antiga, que é com os que passa na casa do seu Madruga. Isso. Então é muito provável, Fábio, que tenha o episódio de Natal com o seu Madruga, essa mesma história, só que com outros personagens. Só que a gente não pegou, porque tem aquilo, né? O SBT não pegava os episódios repetidos, só alguns. Porque só deve alguns. Deve ter passado. Ou depois foi se perdendo, né? Viu que é a mesma história, aí escolheu um. Isso, exatamente. Porque são quase todos, é o mesmo. O Chespirito fez. Do Bolanhos. O Bolanhos fez vários episódios repetidos usando outra formação. Depois que a equipe mudou, foi embora alguns, né? Ele botou outros no lugar e fez a mesma história, só que com outros personagens, pra render, né? Que a história é legal e, de repente, mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É interessante. Aqui, o Tim Blue, botei aqui no YouTube, aí tem, assim, botei assim, Natal Chaves. Uhum. Aí tem um episódio, Natal Noite de Paz. É, tá escrito assim, episódio inédito, mas tá com o logo do SBT. É um episódio de Natal com o Seu Madruga e com o Kiko. Olha aí, viu? Eu falei? Vou ver aqui, peraí. É esse que tu botou aqui? Não, isso aí é o especial do Natal. Manda então aí que eu quero ver. Vamos ver. É esse segundo link aqui que eu mandei. Se é a mesma história. Só de olhar assim já dá pra ver. Eu acho que não é a mesma história, não. É uma outra que estão indo pra casa... Não, é na casa da Dona Florinda. Ah, o Natal na casa da Dona Florinda. Olha só, cara, tem outro episódio. Que legal, cara. Eu não lembro desse. Olha, toca o pastor de novo, Flávio. Ah, não toca não, ele só olha aqui o presépio, é, tá aí, ó. Tá vendo no horário atual. Ele só olha o presépio, não toca musiquinha. Eu achei que ia tocar musiquinha, mas não. É. Legal. E aqui, só olhando aqui, só tem essa parte. Teria uma segunda parte, né? Teria uma segunda parte, porque tá aqui o Kiko queimando a mão no finalzinho. Nossa, episódio de 73, cara. Pá. Por isso que não tem no canal do Coleção, porque... Por que não tem no meu canal? Porque é dos anos 70. Tá aí a outra parte, viu, Flávio? Achou outra parte? Achei, tá aí. Caraca, primeiro, começa essa segunda parte... É o seu barriga puxando uma fumação de cigarro. Oh, é, entendeu por que não tem essa parte mais? É, não deve. E aí, todo mundo bebendo também, esse negócio. Fumando e coisas assim, não tem mais. Fazer o quê? Pô, o professor Girafales fumava na sala de aula, cara. Caralho. Ainda pegava mãe de aluno. Eita, pô. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Certo, então ficou aí o meu episódio de Natal. Fantástico, Chaves, sempre é bom relembrar. Aqui, infelizmente, nós temos alguém aqui que não gosta muito, né? Mas a gente vai corrigir isso aí, pro ano que vem. Isso. Fala, seus boi, aqui é o Nelson Lopes. Já deixaram um comentário lá no site? Depois do cash acaba, vocês ficam chorando, seus bandos de fraco. Então tá, vamos para o próximo aqui. Edu, fala aí, Edu. Cara, eu vou puxei aqui da gaiola um desenho que é muito legal. Não, peraí. Da gaiola? Da gaiola. Caraca, da gaiola. Não, da gaiola ali, ó. Porque, né, antigamente o baú é coisa de rico, a gente guarda na gaiola. Caraca. Ok. Mas enfim. Ah, Edu, por favor, eu esqueci de mencionar uma coisa. Lá no episódio de Natal, tem a Chiquinha, tem uma hora que a Chiquinha fala alguma coisa assim: vou tocar um queijo Minas em você. Tem isso? Tem. Que massa. Ai. É, eles adaptavam bastante, né, a dublagem. Sim. Né? Mas então, Natal é época, né, que todo mundo considera que é de passar com a família. E uma das famílias mais famosas aí das TVs é justamente os Simpsons. Eita, porra. E uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo quando eu tava pesquisando os episódios e coisa e tal pra saber qual temporada que era certinho, é que o primeiríssimo episódio dos Simpsons, né, o episódio piloto da série, é um episódio especial de Natal. Caraca, olha. Sério? Sério, o episódio chama O Ajudante de Papai Noel. Que é o nome do cachorro. Exatamente. Nota do editor, o nome do episódio é O Prêmio de Natal. Inocente alguém achar que Eduardo Filhote iria lembrar do nome. Que é o episódio em que eles, entre aspas, adotam, né, o Ajudante de Papai Noel. Você sabe que o Ajudante de Papai Noel já morreu 1 milhão de vezes e nunca é o mesmo, né? Ou é o gato? Que não é o mesmo. Acho que é o gato. Porque o ajudante de Papai Noel mesmo nunca morreu, não. Não, não é o ajudante de Papai Noel que morre de vez em quando? Teve um que ele morreu, mas ressuscitou. Mas eu acho que é o gato. É o Bola de Neve, que são várias Bolas de Neve. É o gato. Vai lá. Tem até um episódio que a Lisa brinca. Ué, o gato tá um pouco diferente. O problema é tu lembrar onde tu viu isso, porque, né? Né, são só... 1 milhão de temporadas? 27 temporadas. Tomara no cu. O cara... Ah, lembra aquele episódio? Porra, qual? Mas eu lembro que tem um episódio que é bem marcante, assim, com o ajudante do Papai Noel, não tem? Com o cachorro? Sim, aquele que... Justamente esse que ele morre, que ele volta à vida. Mas daí ele morre e não volta mais, ou volta? Volta à vida, ele ressuscita. O ajudante do Papai Noel? É. Eu lembro desse episódio. Não lembro. É, eu lembro. Ele morreu por algum motivo que eu não lembro qual é, mas eu lembro que ele morreu. Mas ele voltou. Agora o Bola de Neve é várias bolas de neve. Sempre morrendo aquele gato, Zé. É, eu lembro desse do Natal, que é quando eles adotam o... E aí, fala aí do episódio então, vai lá. Então, tudo começa quando o Bart resolve fazer uma tatuagem, escondido da Marge. Caraca. E aí a Marge começa a ficar louca, fazendo de tudo pro Bart tirar essa tatuagem. E o Homer recebe a notícia lá na fábrica, na usina, de que o Sr. Burns cortou o bônus de Natal lá, uma tradição americana lá que eles têm de gratificação lá, tipo o nosso 13º. E aí o Sr. Burns cortou de tudo. O 13º não é uma gratificação. Tu tá falando PPR, não, talvez. É tipo o nosso 13º, né, que a gente tem o salário do fim do ano pra compensar a divergência das semanas aí que não fecha a matemática. Os Estados Unidos, eles têm um esquema lá que é um bônus de Natal, que é tipo uma gratificação especial de Natal por causa de trabalhar no feriado, coisas. É uma porcentagem do lucro das empresas, né? Como que funciona, eu não sei. Tá, enfim, tá. Se for isso, é igual ao PPR. Não tem nada a ver com o 13º. Mas enfim, segue. Indiferente. Vou dar uma de Spider aqui. Foda-se. É. O negócio, o que importa é que o Sr. Burns não vai pagar. Não vai dar. Chega dessa porra. É. Aí o Homer arruma um trabalho de Papai Noel, de ficar de Papai Noel no shopping lá com o Bart. Só que o dinheiro lá que ele tava ficando era muito pouco. Aí o que eles resolvem fazer? Eles resolvem ir apostar na corrida de cachorro pra eles ganharem uma bolada no negócio e poder fazer o Natal. Caraca, é mesmo, né? O ajudante de Papai Noel é daqueles cachorros de corrida, agora que eu me fraguei. Cachorro de corrida, é. Porra, é mesmo. Aí, quando eles chegam lá pra postar e tudo, o Homer vê lá o nome, né? Ajudante de Papai Noel. E aí ele pensa, não sei, não lembro se é ele ou se é o Bart, mas um dos dois pensa, não, com um nome desses, então a gente tem que apostar nele porque a gente vai ganhar. E aí eles apostam no ajudante de Papai Noel e tudo, aposta a grana toda deles, só que o ajudante de Papai Noel perde. Ele chega em último. Ah, eu imaginei. Acho que o furacão é a nossa única esperança de um Feliz Natal. Atenção, temos uma substituição de última hora no quarto páreo. O número 8, Sir Galahad, será substituído pelo ajudante de Papai Noel. Repetindo, Sir Galahad substituído pelo ajudante de Papai Noel. Bart, você ouviu isso, mas que nome, ajudante de Papai Noel? É um sinal, é um presságio. É uma coincidência. Olha. Quanto paga a pule do ajudante de Papai Noel? 99. Puxa, 99 a 1,99 vezes 13 igual a Feliz Natal. Eu não tô gostando nada disso. Você não acredita em mim, filho? Qual é, guri? Às vezes a sua fé é a única coisa que me faz prosseguir. É? Vem nessa, meu Noel. Esse é o meu garoto. Tudinho no ajudante de Papai Noel. E lá vem Fuzilho, Coelho Mecânico. Foi dada a largada de Vigilis. Vamos lá, ajudante de Papai Noel. Vamos. Estamos com a liderança. Em seguida, pela esquerda, temos Quadrúpede. Em seguida, vem Cão de Guerra e Trator. Vai, corre. Não para, corre. Corre. Entrou na quarta curva. Anda, rapaz, vamos! Jogado no último lugar está o ajudante de Papai Noel. O bloco da frente se mantém inalterado com o furacão, quadrúpede e cão de guerra. Não esquenta não, pai. Talvez seja o suspense antes do milagre acontecer. Corre! Vai! Corre! Vamos por fora, temos agora o furacão de chinelo. Vamos! E cruza, faixa final, com o furacão levando dois corpos de vantagem. Em segundo, o enorme chinelo seguido por cão de guerra. Acho que a televisão acabou de me trair. Aí o dono dele fica muito putaço com ele, dele ter perdido, judia dele, solta ele, manda ele embora e coisa e tal. E o Bart fica muito comovido com aquilo, porque ele gostou do cachorro. E aí ele vai e conversa com o Homer e tudo, o Homer meio putaço, mas no fim das contas deixa o Bart levar o cachorro junto com eles. E aí quando eles chegam em casa, tá o Homer todo triste, né, porque perdeu a grana, não ia ter como passar o Natal e tudo. Aí o Bart fala, não, mas nós ganhamos um presente, nós ganhamos ajudante de Papai Noel, não sei o que e tal. Aí ele entra pra família e todo mundo fica feliz comemorando o Natal junto com o ajudante de Papai Noel. Olha só. E já tinha bola de neve nessa época? Eu acho que não, pelo menos acho no... Primeiro episódio, lembro... né? É, o primeiríssimo episódio, aquele dos desenhos meio... cartoon ainda, assim, meio deformada. Caraca, que legal, cara. Nossa senhora. Porra, essa é nova pra mim, não sabia disso daí. Mas eu gostava eu gostava do ajudante de Papai Noel, cara. Ele era muito engraçado que a Meg enfiava o dedo no olho dele e ele nem piscava. O ajudante de Papai Noel é muito lesado, velho. É, cara. Nossa, é muito legal, cara. Cara, demais, demais. É isso aí, então, Edu. É isso aí, assim, né, os Simpsons tiveram vários outros episódios de Natal aí e tudo. Algum outro marcante? Ah, tem alguns marcantes, tem um que a Lisa tá namorando. Eita, pô, e aí ela se apaixona. No... É uma dessas temporadas mais recentes. Tá namorando não, assim, ela começou a ter um affairzinho com um rapazinho lá no... Nas vésperas do Natal e tudo, aí a confusão toda é porque ela fica, se ela vai passar o Natal com a família, né, com os Simpsons, ou se ela vai passar o Natal com o menino lá e coisa e tal. Ah. Aí tem o negócio do Homer, do Bart na escola, que tava de férias, aí ele queria fazer um negócio pra sacanear com o Skinner e coisa e tal. Mas o marcante, eu achei legal citar esse do ajudante de Papai Noel, por dois detalhes, né? Por ser a origem do ajudante de Papai Noel e por ser o episódio piloto dos Simpsons, que era duas coisas que eu não sabia. Caraca, legal, legal. Fiquei sabendo quando eu fui ver de qual temporada era o episódio de Natal e tudo, aí tá lá, assim, o episódio 00 da primeira temporada. Caramba. Pô, essa aí foi nova pra mim, hein? Pô, sensacional. Ok, ok. Fala, Edu. Assistam, que, né, deve ter o quê? Uns... 20 e tantos anos, 30 anos já que, tem... né? que esse episódio saiu. Vai pra porra. Se a gente for assistir só os episódios de Natal dos Simpsons, é quase um dia inteiro. Já é uma temporada completa. Né? Já. Caraca, tô vendo aqui os cachorros correndo aqui. Agora eu lembrei, eu tinha visto esse episódio há um tempo atrás. Não há muito tempo atrás, eu já tinha visto. Nossa, o Bart era mais esquisitão. Eles aqui torcendo pra burro e o ajudante de Papai Noel tava lá ainda, lá atrás. Pô, eu tenho uma maior nostalgia quando o Simpson passava na hora do almoço no SBT, cara. Ah, eu tinha mais nostalgia na Globo, cara. Na Globo? Não, tipo, acho que... Passava na época de domingo, me parece, assim, junto com aqueles negócios com a paciente. Acho que começou na Globo, depois foi pra SBT, depois a não, Globo foi, nossa, novo. Ficou na Globo durante uma infinidade de anos, depois foi pra SBT. Já, então, eu acho que anos 2000 até, posso até enganar, mas eu acho 2000. Foi um evento quando o Simpsons passou pro SBT. É. Eu lembro que ficou pagando, família mais amada, não sei o quê, agora você pode ver os novos episódios, e foi fazendo aquela propaganda toda, porque a Globo só repetia, né? Ela tinha umas temporadas ali e passava só elas. Se não era uma só. Se não era uma só, justamente. É, mas tinha muito, muito episódio marcante, que marcou mais porque foram os que mais passaram, porque tem tanto episódio, deve ter muitos legais que a gente nem sabe, né, cara? Porque passava mesmo no canal da Fox, né? Então... Até hoje. Teve uma época da minha vida que eu, toda noite antes de dormir, eu tinha que assistir aqueles episódios dos Simpsons que passavam, né? Passava entre 11h30 e meia-noite, depois repetia. Isso, passava todo mesmo, dia, exatamente. Teve uma época que eu vi muito, muito mesmo. Teve uma época, pois é, eu acho que, olha só, vou notar isso aí. Épocas da nossa vida, que coisas que a gente fazia, assim, demais, assim, por causa da época. Tipo, tinha uma época que eu via Jô Soares demais, todo dia eu via Jô Soares. É. Depois mas do qual dos Jôs? Do SBT ou da Globo? Da Globo, eu via, da Globo. É. O que eu via também, o que eu via era Nickelodeon de madrugada, que passava aquelas séries antigas. Olha aí. A Gina Eugênia, a Família Monstro. Preto e branco ainda, a Família Monstro. Caraca, Alf. Nossa, Família Monstro, velho. É, o nome era Nick at Night, o nome do bloco. Era só essa aí, Gina Eugênia, a Feiticeira, a Família Monstro, Família Adams em preto e branco também. Eita, aí sim, hein. É. Caraca, Família Adams, é mesmo. De respeito. Porra. É. Zorro. Enfim. Que delícia, cara. Ai. E aí, meu ouvinte gostosinho. Aqui é o Douglas Ganso do Chorume. Tá gostando desse episódio? Então recomenda pra aquele amigo seu que tá tomando um sorvete, lambendo saborosamente, sexualmente um palitinho. Vai, recomenda lá! Próximo aqui, Flávio! Então eu vou falar de um episódio do Pato Donald da Disney, que é o Pato Donald e Consertadores de Brinquedo. Eita, pô. Essa aí eu vou ter que lembrar, eu não me lembro. Passarei pra... Consertadores de brinquedo? Isso. O Tico e Teco vem, o Pato Donald arrancando uma árvore. E o Tico e Teco vem. E quando olha lá pra dentro, tá o Pato Donald montando a árvore de Natal e cheio de... De nozes. Se eu não... Cheio de nozes, cheio de doce e tudo. Entendeu? Aí... Depois fica essa guerra aí, porque eles querem saquear, pegar tudo, e o Donald não quer deixar. Se eu não me engano, a gente falou ele por alto naquele episódio que o Edu falou que o Tic Tac falava, e o Tim Blue falou que ele não falava. Ah, porque eu acho que nesse eles falam, né? Isso, eles falam. Caraca, é mesmo, ele pegou a árvore deles pra fazer pinheiro de Natal. Aí eles invadem lá e começam a tocar os aralhos, o Teco pega cartola e bengala e fica andando. Cara, e a melhor coisa que é o negócio do que é dos tempos que era antigamente, é que o Pato Donald entra pela chaminé vestido de Papai Noel, aí dá uma noz pequenininha pro Teco e pega uma noz, parecia uma noz gigante pra dar pro Tico. Aí eles ficam brigando o que é, quem queria ficar com a maior. Não, a maior é minha, não, a maior é minha. Aí quando ele desembrulha, é uma mão do Donald com 38 apontado pra cara deles. O revólver, né? É. Vê se isso aí aparece hoje em dia, né? Você. É com você, não, é com você agora. mas o mais legal é isso, né? Que ele pegou justamente a árvore que era a casinha deles pra fazer lá o pinheiro de Natal. E aí tá lá a casa cheia de presente e coisa e tal. E, nossa senhora, cara, cada coisa acontecendo aqui que não aconteceria hoje em dia em desenho nem a pau. Eles atirando com arma no outro, cara, e fazendo os presentes de barricada. É, fizeram um bunker, né? Fizeram a barricada, cada um dando tiro no outro. E no final, como aí sempre, né? Eles pegam tudo. É, o Pato Donald assim, desiste, a bandeira branca. Ele só se lascava com eles, ele não ganhava uma, mas ele não desistia, né? Não desistia. Caraca, era muito legal, cara. Ai. Poderia limar isso aqui também, viu? Poderia limar, que não é um seriado, mas tá valendo. Mas quando passou... Quando passou pra gente, passou como um seriado, é. Como assim não era seriado? Você passava no cinema. Passava no cinema. Ah, tá, mas pra gente era... Sim, era, exatamente. Né? Passava como série. Já como eu comecei a curtir, eu posso falar de um outro da Disney mesmo? Vai, fala aí. Aí tem também o Pluto e a árvore de Natal do Pluto. Caraca, manda esse aí. Quero ver esse. É praticamente o mesmo esquema, só que troca o Pato Donald pelo Pluto. O mas Mickey pega... Ah, tá. Eu achei que o Pluto pegava a árvore. Eu tava assim... Não. O Mickey pega a árvore deles, eles vão pra dentro da casa lá do Mickey lá e eles ficam tocando o terror lá. É que eu acho que o Tic e Teco, eles implicavam com o Pluto. Tem uma parte aqui que ele dá um teco de nós na bunda do Pluto. Sim, sim. Tô vendo aqui. O Pluto é muito legal, né, cara? Fala, Flávio. Eu sei que nós estamos no espírito natalino, que tudo é bonito, mas eu tô quase passando pelo telefone aqui pra dar uma facada nele. O que eu vou falar é tão marcante que eu só botei ele na lista. Vai, continua aí, Flávio. Eu não entendi que ele não vai falar mas, do teu, porque já foi Disney não vale mais. É. Tomara que o teu não seja disso, daí tu tá fudido. Chorou Bebel. Não quiseram deixar eu falar da Turma da Mônica? Olha, eu vou falar uma coisa. Bom, deixa pra lá. Ele tá louco, ele já tá pedindo Luiz Augusto lá pra esposa. Caraca. Esse é muito legal, que daí foca também nas bolinhas, né, o Flávio? As bolinhas de vidro que antigamente, cara, nossa senhora. Caraca, isso aí se cai no chão, isso aí que porra. Né? Pisar num negócio desse aí, tu arruma um problema. Até tu fica 10 anos tirando caquinho dessa né? bolinha no e pé. E o pior que é o seguinte, diz a história, diz ela, que consta a lenda que ninguém nunca quebrou bolinhas dessas de enfeite na casa dela. Aí eu cheguei, comecei a namorar, ela quebrei tudo de uma vez. Eita. Caraca. Chegou logo dando cartão de visita. Já chega dando prejuízo. Né? Ai, mas não reclamou. Caraca. A cena aqui do Teco com a barbinha de Papai Noel, de vela. Engraçado, né? Cara. E tinha uma coisa que A qualidade da animação da Disney é absurda, né? Esse negócio deve ser de 1940, 50 aí. Não, não exagero, não é tanto, não. Será? Acho que não. É tudo dessa época, né? Tem coisa dos anos 40, anos 50. Não, mas esses daí eu acho que não. Esses daí eu acho que é mais novo. Anos 60. Deve ser 60, 52, 52. Olha aí. Nossa senhora, sério? Isto... A árvore de Natal do Pluto é de novembro de 52. Caraca, cara, tem desenho estourando, hoje em dia que não tem a qualidade disso daí. Estourando anos 60. Não, é brinquedo, tem o que tu falou, Chambu, tem desenho de hoje em dia que não tem a qualidade da Disney, cara. A fluidez não parece ser, entendeu? Né? Os desenhos que é meio lento, os quadros não são legal. Cara, até hoje é bonito de ver, cara. É muito bem feito, né, cara? É uma qualidade inacreditável. É por isso que eles não dá pra ver até mundo, hoje. Cara. Dá pra ver tranquilo até hoje. Mas... O de hoje não dá pra ver. É, mas tem uma diferençazinha que eu acho que é o seguinte. Nessa época aí, eu acho que os desenhos ainda eram produzidos pra serem passados nos cinemas e não diretamente pras TVs. Mas hoje em dia tem desenho feito pra passar no cinema e é uma bosta igual... É, e não tem essa qualidade? Não tem? Cara, e o do Pato Donald é de 49, dezembro de 49. Caraca, velho, porra, Edu, pelo amor de Deus, Edu. 49, 49. Então? Sim, mas tu acha que a tecnologia da TV de hoje não bate de frente com a tecnologia do cinema de 49? É, cara. Não é questão da qualidade da TV e coisa e tal, é a questão da metodologia de produção, mas entendeu? É isso que eu tô falando. A forma que se pensa pra produzir em massa pra TV exato. É uma, saca? Tanto que, por exemplo, pra produção pra TV você tinha aquele estilo Hanna-Barbera que a gente comentou, que você aproveitava muito do coisa do desenho pra ficar repetindo, eram cenários pastéis pra você não ficar desenhando muito cenário. Sim, sim, mas tu acha que mesmo com produção em massa de hoje em dia não alcança o cinema da década de 40? Porra, os caras deviam ter um budget aí de 5 mil dólares, agora os caras devem ter 100 por episódio, 100 mil. É, a grana era forte ali, né? O Walt Disney, ele não... Não, mas ele devia ser pouco, eu acho. Pouco nada. Não sei, ali né? O negócio da Disney de investir no cinema é tão diferenciado que, olha só, por exemplo... Quando a gente fala assim, animação de cinema, automaticamente vem alguma coisa da Disney na cabeça. E muitas obras da Disney viraram seriados e é notório como que a qualidade do desenho em seriado perde pro mesmo desenho no cinema. Igual a série do Aladdin, por exemplo. Confere a qualidade do longa-metragem com da série animada que veio 10 anos depois. Mas o que a gente tá falando é o seguinte... 1949, tecnologia, dinheiro, pra 2019, cara. E eu tenho a obra hoje que não bate com o negócio de 1949. Tem gente que no quarto, consegue fazer com mais tecnologia que em 1940, cara. Com qualidade muito superior. Acontece que o pessoal parece que não existe talento pra isso hoje em dia. Parece que ficaram com preguiça, né? Ô Tibu, fala. Mas então eu vou aproveitar, como a gente está num espírito natalino, né? E o Luiz Augusto tá longe de mim agora. Eita porra. E eu vou então complementar. Posso complementar com uma lembrança muito boa que eu tenho da Disney. Fala aí. De Natal. Fala aí. O longa-metragem Um Conto de Natal do Mickey. Porra. É um curta, na verdade. Não é um curta nada, é um longa. É um curta de 26 minutos, não? Não, tem mais. A história do Charlie Dickens. Tem a versão cortada. Justa. Passava muito na TV. Não, é um curta-metragem de 26 minutos. Tava na minha lista pra falar dele, só que eu fiquei na dúvida se valeria como episódio de seriado ou não. É, mas 26 minutos não é considerado curta, né? Depende. Não sei, na categoria que ele sempre tá citado como curta-metragem. Passou no cinema sozinho, inclusive nos Estados Unidos ele passou no cinema sozinho, como um filme. No site da Disney ele tá falando que também é um curta-metragem. Bom, indiferente. Não filmou, fala então dele como curta. É, fala dele, vamos lá, Spider, no Espírito Spider, vamos lá. O Edu e o Flavio estão testando meu espírito natalino. É o espírito do Natal passado e o espírito do Natal presente. Que é o meu Tim Blue bancando do Natal futuro aí, ó. Então. Mostra eu no velório de vocês dois. Cola aí pra mim isso aí que eu quero ver. Quero ver, cola aí o vídeo. O... Mas o conto de Natal tava na lista do Edu, então também? Conto não, de Natal, não, não, no Edu tava Edu. Curta. No Edu tava curta. O conto de Natal do Mickey é uma adaptação de um conto do Charles Dickens, né? Saúde. E... Que é o um conto de Natal, o livro. Isso, a Christmas Carol, né? E ele mostrava a história do Ebenezer Scrooge, que foi, na verdade, a primeira adaptação do Tio Patinhas de forma animada, né? Uhum. E ele era avarento e só visava lucro. Tanto, eu assisti esse final de semana, inclusive, tanto que ele executava a própria noiva dele, a hipoteca da casa. Sério que essa é a primeira vez que o Tio Patinhas apareceu em animada? Sim. Em animação, sim. Que legal, cara. Só que bem mais velho, mas né? Ele já tinha esse nome de Scrooge McDuck por causa do personagem do Dickens, do Ebenezer Scrooge. Isso. E aí o que acontece? E aí o Mickey trabalha pra ele e ele vive tirando até o couro do Mickey, né? É. E aí ele... Muito sovina, né? Muito pão duro, coisa e tal... Chega na véspera do dia de Natal, ele é visitado por um fantasma. E aí esse fantasma guia ele para outros três fantasmas que são os espíritos do Natal. Então primeiro vem o espírito do Natal passado, que mostra a vida dele antes dele se tornar uma pessoa sovina, como que era a família dele, a situação dele e tal. Inclusive aparece até a vovó Donalda, que é uma das raras vezes que ela aparece nas animações, que ela é mais recorrente nos quadrinhos. No, depois só vem... deixa eu entender uma coisa. É uma adaptação desses livros que vocês falaram, aonde os personagens da Disney interpretam cada personagem que está no livro, é isso? Isso. Inclusive esse conto também foi adaptado para um filme com o Bill Murray também, né? O Bill Murray ou o Jim Carrey? Os dois. Tem um com o Bill Murray, que é Os Fantasmas Contra-Atacam. Isso. E tem uma animação recente com o Jim Carrey, que é Os Fantasmas de Scrooge. Os Fantasmas de Scrooge. Isso, é bem famoso. Só que aí é todo adaptado com os personagens da Disney. Inclusive o sócio já morto do Tio Patinhas é o Pateta. Que é o primeiro fantasma que aparece. Isso. Não, ele não é o primeiro fantasma. Ele é o primeiro fantasma, mas ele aparece, porque ele era ruim ele igual aparece... o Tio Patinhas, né? Isso. Aí e depois aí... dele vem os três fantasmas do Natal. Primeiro é o Grilo, fantasmas. Que é o primeiro é o Grilo. Natal passado. O segundo depois é o Gigante. O Gigante, que é o Natal presente. E depois o Bafo de Onça. Isso. Que até era um longa que tinha saído pouco, um curta também que tinha saído pouco antes do episódio do Natal. E depois vem o Bafo, que é o Natal Futuro. Que aí o Bafo mostra pra ele o futuro, com o filho do Mickey morreu, né? Por causa da avareza. Isso é no presente. No presente, né? É. No futuro ele aparece, é o enterro dele, né? O enterro dele próprio. Isso. Sem ninguém, aí, né? Ninguém. E só as pessoas comentando mal, falando que ele já tinha ido tarde, que ele nunca foi uma pessoa boa, não sei o quê. Esse daí é esse aí é as pessoas que não ouvem Machine, esses aí. Ó, Edu, ele foi exibido no cinema nos Estados Unidos em 1983. Isso. E também em 1983 passou aqui no Brasil pela primeira vez na Rede Globo. Eu lembro bastante. A Globo passava, basicamente, todo Natal ela passava, né? Esse um conto de Natal do Mickey. Cara, e eu nunca vi. E passava à noite ainda, era aquela época que era. Lembra que tinha aquela semana que. Pô, eu nem sei se tem mais isso hoje em dia, mas tinha aquela coisa de. Um dia era um especial disso, especial da Xuxa, especial da Disney, especial do Roberto Carlos, lembra? Especial do Ken, especial do Ryu. Ué, por que? A piada. Mas por que especial do... Ah, especial, puta. Entendeu? Nossa. Ô, caramba. Espírito natalino. Deixa eu me concentrar. Espírito natalino. No link que eu mandei aqui, 22 minutos, tá cortado esse negócio, né? No final tá cortado. É, pois é. É, o episódio completo, ele tem 29 minutos. O filme completo. Já, já vi aqui no navio, aqui no navio tem Full HD aqui, depois vou relembrar. Voltei. Não tava aí? Ué, eu avisei que tava dando a saída. É? Fui abrir a porta. Terminaram de falar aí do encontro de Natal? Não, fala aí, Fábio, continua aí. Não, era isso. Pra mim, particularmente, né, uma coisa que me lembra muito Natal é isso, porque eu acostumei, cresci, né, naquela época a gente via muito TV aberta, então já era uma coisa meio que tradição, né, assistir junto com os meus irmãos e tal, e já era aquela preparação pro... Geralmente passava no dia 24, né, então já era uma preparação, a gente assistia aquilo ali para poder dormir para no outro dia acordar para abrir os presentes, né. Então, e a história é muito legal, né, porque apesar de não... ela não tem nada de cristã, assim, né? Não fala em termos de religião nem nada disso, mas ela passa essa coisa do conto dali do Charles Dickens mesmo, que é, né, as pessoas se apegando muito ao dinheiro tal, e acabam não pensando no futuro, em como é que vai ser, né? Interessante, mas eu acho que eu me perdi enquanto tu falava, Edu falava. Onde é que tá o Natal que eu passei reto? É porque é na noite de Natal. Ah! O que acontece? O tio Patinhas, que é o Abinézer, né? Ele dá uma rasteira lá e não dá aquela... Essa mesma coisa que... O bônus que de é Natal. Comum, o bônus de Natal. E ele já paga muito mal o Mickey. Ele explora o Mickey. Entendi. Então, só que o Mickey tava contando com esse dinheirinho a mais... Pra poder... Pra passar o Natal com a família. Isso, porque ele tem um filho que anda com... Que é o Timmy, né? Que anda com uma muleta. Então, é bem ruim a situação dele. Só que ele queria dar um Natal bom pras crianças. E ele tava esperando que o Patinhas fosse dar um bônus pra ele. E o velho, cheio de dinheiro... disse que foi tudo mal, que não consegue, que não sei o quê, que não tem dinheiro. E o Mickey vai-se embora sem nada. E aí, bem triste, assim... É. Parece eles fazendo ceia, não tem comida, né? É, e são os três espíritos do Natal que visitam o Scrooge, né? Que é o Natal presente, o Natal futuro e o Natal passado. Primeiro é o Natal passado, aí, né? É. E aí, esses momentos, e os três espíritos revisitam com ele momentos do Natal, que seria o Natal quando ele era antes de ser Sovina. No Natal presente mostra o que as atitudes dele causaram na família do Mickey, que aí é onde ele vê que ele paga muito mal, que ele vê que o Mickey tem um filho que tem deficiência, que ele vê que o pessoal lá não tem nem comida dentro de casa direito. Caraca. E no Natal futuro mostra que ele morre numa noite de Natal e não tem ninguém com ele, tipo, ele tá lá sozinho, foi enterrado e pronto, simplesmente se foi, não deixou nada pra ninguém. E aí, nesse momento, é que ele fica muito comovido e ele começa a dentro do me parece que é dentro do sonho, ele começa a querer distribuir tudo e não sei o quê, e dar as coisas pra todo mundo e tal. Aí ele acorda, no que ele acorda, ele lembra de tudo que aconteceu. A primeira coisa que ele faz é ir na casa do Mickey e levar presente, levar comida, levar um monte de coisa e passa o Natal junto com a família do Mickey. Olha que legal. Vou fazer isso com o Flávio, pagando o Flávio muito mal, vou levar uns presentes. Me dá um Play 4 ou um Xbox presente. Caraca, aí exagerou. Bota meu carro pra andar, me ajuda a empurrar o carro pra sair da garagem. É isso aí então, Flávio. Eu disse Fábio. Ah, é porque ele inventou da Disney. Ah, não, é isso aí. Então, tá. Só quis complementar o Flávio então. Beleza, não, e que baita complemento, pô. Complemente-me. Sim, ele já fez falou, isso, já. Foi mais do que o episódio que o Flávio escolheu. Sim, é. Ah, mas o meu era uma pílulazinha. Mas aí a próxima vez tu, né, se esforça um pouco mais e chega a esse nível aí. Olha o espírito de Natal, olha o espírito de Natal. Puxei um negócio maneiro. Fala, galera, eu poderia falar, ei, vira a sua lata, mas eu não vou fazer isso, mas vou dizer que eu sou o Diogo Bob aqui da Galera do Raul e estou dizendo isso por quê? Porque você não tá no Galera do Raul, você tá aqui no Machine Cast, que é muito melhor, e por conta disso eu acho que eles merecem que você compartilhe, que você fale pra mãe, fale pra todo mundo, você vai lá e fala muito melhor que o Galera do Raul. Grande abraço, valeu, vai lá, compartilha essa jossa. Então tá, então vamos para o próximo aqui, por encerrar com chave de ouro, Fábio! E não mas poderia ter corte rápido. Não, ele complementou assunto é. Disney. O outro fazendo piada sozinho aí, não? Não é Gilson Cash aqui, não, pô. Ah, espírito de Natal, espírito esse, de Natal. Ele conta a piada no stand-up dele e ele corre na plateia pra rir. É, né? Tipo isso. Tipo, é. E claro, não poderia deixar de ser diferente. Eu vou falar, né? Já que a gente falou aí do conto de Natal do Mickey, que marcou muito a minha infância, eu vou falar de outro desenho que também passou muito nos anos 80 e também passou no mesmo sistema de um conto de Natal do Mickey, que foi o Natal do He-Man e da She-Ra. Lembram desse? Pô, eu não esperava menos. Puta que pariu. Não é aqueles que eles têm que cantar, né? Né? Eu não quero atrapalhar o coleguinha, não. Mas por esse lado, né? Tá certo. Né? Olha aí. Levando em conta ainda que ela tinha filhos e coisa e tal. Não, cacete, antes, né, Edu, porra. Não, mas o mentor descobriu o negócio, foi depois, hein, não foi antes dela ter o ar. Quem é que te garante? É, supõe-se. Pode ter problema aí, né? É, pode ser que ele sempre teve, só que o rei disse, ó, deixa abaixo. E deixa aí, olha só, o mais louco, né, que porra... Tudo bem, eu gostava de He-Man, mas a história por si só não se sustenta, né? Ah, é? Aí, o Hordak, pra conseguir dar uma engrossada no caldo, o Hordak começa lá em Etéria, começa a sentir que uma vibração muito boa no ar. E isso, ele começa a ficar preocupado com isso, que isso possa contagiar as pessoas e enfraquecer a Horda. Aí ele vem pra Etérnia também, atrás da She-Ra, pra descobrir o que tá acontecendo e descobre que tá rolando o negócio do Natal. Aí ele quer trazer o esqueleto, né, se juntar com o esqueleto pra ferrar com o troço todo. Só que o esqueleto acaba sendo contaminado pelo espírito do Natal e o esqueleto começa a ajudar as duas crianças a encontrar um meio de voltar pra Terra. É bem maluco o troço. Caraca. Tem até uma cena lá que tem um meme, né, que hoje em dia a galera usa, eu já vi em alguns grupos esse meme, que é o esqueleto andando com o cachorrinho das crianças no colo, né? Na neve, com a cara de coelhinho. Que barbaridade. E aí eu sei que no final eles conseguem resolver o problema todo, né? O esqueleto volta a ser mal, só que aí por trás ele fica lá, né? Com um espírito natalino, só que ele não quer contar pra ninguém. E aí eles fazem aquela festa toda de Natal, com a touca do Papai Noel, é aquele rolo todo, né? Mas é bem nonsense. Quer dizer, não tem nada a ver com a cronologia do desenho, né? Mas eles deram um jeito de fazer um conto de Natal com o He-Man e com a She-Ra. Pra ver o sucesso dos personagens na época, né? Sim, exatamente. Mas agora me explica uma coisa. A cantoria lá, por que que é mesmo que eles têm que ficar cantando? É pra trazer... Por causa desse espírito natalino, né? Que eles estão atrás de alguma coisa que vai... Putz, agora, essa parte... Eu não lembro também, não posso, eu só sei que eles ficam lá cantando bem, vence o mal, não é essa parte? Isso, as crianças, né? Não sei se as crianças, se é o Gorpo e aquela outra que é parecida com o Gorpo. Não, é as crianças que ficam cantando. A Gorpete? Né? Bem, vence o mal. Vence o temporal. Gente, sempre canta a gente, nananana, sei lá o quê. E aí? Segunda nota do editor. A música O Bem Vence o Mal não é do especial de Natal. A brisa do brisador tá infectando a todos. E aí eles vão aumentando o ritmo, né? Sim. Parece um mantra, né? O bem vence o mal. Na, na, na, na. Caraca, nosso He-Man, Tila, He-Man e She-Ra é muito legal. E a Tila, que adora, sempre gostou do He-Man, é tipo Lois Lane, né? Ela gosta do Superman, mas não dá bola pro Clark. No caso, a Tila gosta do He-Man, mas não dá bola pro Adam. Legal. Cara, eu lembro pouco desse negócio, cara. Não sei se dava direto isso, não, hein? Porque é muito longo, né? É. É longo esse episódio, não é? Mais longo que o normal? É, 40 e poucos minutos. É. Tem quase uma hora. É, porra, é especial. Não dava direto, não. Se desse, dava bem cortadinho. Por isso que passava pouco. Eu não lembro muito mesmo, eu só lembro da parte deles cantando. Nossa senhora, não é muito ruim, cara. Mas tinha outras musiquinhas, tinha aquela musiquinha quando o Gorpo encontrava o Corujito, que ele ficava estrela a brilhar, não sei o que, no Natal, aí ele ficava, tinha um monte de musiquinha no episódio. Eita, porra. Que merda, hein? Ah, pô, era legal. O He-Man de Papai Noel, claro. Aqui é minha impressão. Ou é o Adam? É o Adam. Ah, é, porra, óbvio. É a mesma pessoa, cacete. Óbvio que se a gente for assistir hoje em dia, tem uma beleza, né? Mas. Fábio, agora o Flávio tocou numa feridinha. De repente, tu por ter pesquisado mais aí. Uma coisa que eu quero esclarecer. O He-Man, o Adam, quando se transforma em He-Man, ele se torna outra pessoa ou apenas fica bronzeado e mais forte? Tipo o Shazam, assim? Isso, exatamente. Bronzeado e mais forte. Acho que é mesmo. Assim, depende. Essa nova, por exemplo, os quadrinhos da DC, agora que criaram uma mitologia dos heróis antigos, do Hero, que é o ancestral do He-Man, né, tem vários ancestrais, ele é o espírito de Grayskull mesmo, né? Uh-huh. É como se fosse o espírito de Grayskull que escolhe um portador. Mais ou menos tipo o Ultraman com o... Ah, sim. Mas aí tem uma diferença. O Ultraman, ele deixa de ser o Hayata e passa a ser o Ultraman. Agora, o He-Man, eu não tenho certeza se ele é outra pessoa. Ou se ele é o Adam. Porque a mesma coisa a Dora e a She-Ra. Nesse novo She-Ra, nova She-Ra, não. É a Dora... mais forte porque ela incorporou o espírito da She-Ra. Porque ela fala como ela mesma, ela tem as lembranças, ela não muda a personalidade dela, só fica mais forte. Agora esses daqui não, muda a voz, muda a força, sabe? Eles mudam de personalidade também. Mas a pessoa continua sendo um Adam. Será? Será? Eu não tenho essa certeza. Eu não tenho essa certeza. E o Pacato, porque, tipo assim, e o Pacato é uma prova disso também, hein? O Pacato é os 180. Não, mas assim, que ele continua sendo o Adam, isso é... Inclusive tem um episódio, não sei se vocês lembram, que é um dos episódios mais bem feitos do He-Man. E é o único que aparece ele voltando à forma dele como Adam, porque nunca aparecia, né? Ah, olha aí, quero ver isso, não lembro. Que é aquele episódio em que o esqueleto finge ser um morador de uma vila e finge que, por alguma briga que estava rolando ali com o He-Man, finge que morreu em consequência de algum ato do He-Man. Mas eu acho, aí, que, eu acho que eu lembro do He-Man se transformando em... A mesma coisa, né? Ele ergue a espada, dá os raios e tudo, só que é de trás pra frente, não é? Isso, mas só que foi um efeito que nunca apareceu. E aí o He-Man, ele diz que por causa dos atos dele, uma pessoa perdeu a vida. E aí ele abdica do poder dele de Grayskull. Aí ele levanta a espada, poder joga vai embora. Ela... É que ele joga a espada no bueiro lá do... Isso. Ah, e aí ele... E automático, ele tá triste como o He-Man. Ele volta a ser o Adam. E ele continua assim, com a mesma... Exatamente, com a mesma feição... E aí ele diz, ó, não, o que eu fiz é imperdoável, tal, e ele não quer mais saber de ser He-Man. Mas tem plena consciência. Existe o poder de Grayskull, mas o portador continua sendo ele, né? Não, não são dois personagens diferentes. Mais ou menos e como até eu, quando tão... acho que tu quis dizer, tipo, o Shazam e o... Mas só se eram os antigos Shazam, né? Porque o atual é assim também, que nem o He-Man. Ele só é uma ele só cresce. Ele cresce mas e ganha as habilidades lá, né, sim, cara? Sim, mas ainda... Mas ainda é o mesmo fulano. Ele, tanto que ele lembra, ele fala exato. Como é. É a mesma coisa o He-Man. Então tu quer dizer que seria uma coisa mais tipo Bruce Banner e o Hulk, assim, que o Bruce Banner vira o Hulk. Não, mas o Bruce Banner perde a consciência. Mas o exemplo que tu deu antes é o melhor. O Hayata e o Ultraman, entendeu? São dois corpos no mesmo indivíduo. Uhum. É, não, o He-Man não é isso. É, então. O He-Man tá mais pro Shazam e pro Billy Batson. Ah, aí sim, beleza. Ele se transforma, mas ele continua com. Continua sendo o Adam. Beleza. Só que com os poderes do espírito de Grayskull. Até porque quando tá os dois juntos, né? O He-Man e a She-Ra, eles se chamam de irmãos. Mas os irmãos, de fato, são o Adam e a Adora. Exato, exato. Enfim. O Não, assim, só pra pontuar, que eu acho, que eu... Eu acho que mais que, assim, que, porque, Flávio, por que tu, acha que a gente liga porque tu... Mas o que tu tem que entender é o seguinte, o Adam é irmão da Dora, por consequência o He-Man é irmão da She-Ra. Por quê? Porque o He-Man não é, ele não é a parte do Adam. Se fosse assim, por exemplo, os ancestrais, que é o Hero, que é o Zoran, que são os outros, e o filho do He-Man depois. A gente nem sabe, pô. E o filho do He-Man, que é o Hero 2, não, mas na época do desenho clássico não tinha isso. Mas, não, assim, ó, quando eles se transformassem, eles já se transformariam no próprio He-Man. Ah, ok. Tá, por isso que eu prefiro o filme, não tem nada. Pronto. fala Flávio, pra gente encerrar. Não, eu acho que o poder de Grayskull só dá mais coragem pro He-Man, cara. É, pra mim, eles, é o exemplo do He-Man aí com o seu Billy Batson e o Shazam, é isso aí mesmo. É o mais próximo. É o mais próximo, né? Ok. Fala aí, galera, aqui é o Zupão, tô aqui no Air Guitar ouvindo o cast e vou mandar um e-mail depois. É isso aí, faço o mesmo, galera. Valeu, até a próxima, tchau. Então tá, então vamos encerrando por aqui, né? Terminamos de falar dos nossos especiais de Natal aí, fantásticos, muito legais, só o do coitado Flávio que foi meio boca, o cara não se esforça, né? Sabe como é que é? Boa, falou que dois, lá, falou dois e não chegou aos pés do que o Fábio. Mas aí a gente, no nosso espírito natalino, né, tipo, sim, eu e o Edu, a gente deu aquele up, né? Né? Vocês deram uma de Papai Noel, botaram ele no saco, carregaram ele nas costas. É triste agora. Então tá, então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Ah, é aquele caso, né, gente? Então é Natal, o que você fez? Puta, mais um ano termina e por aí. Começa outra vez. Mas enfim, é sempre. Natal é aquela coisa, né? É a data mais falada de todas as datas comemorativas do calendário. Mesmo quem não é de Natal, de religião cristã, nem nada do tipo, acaba sendo pego aí também pelas comemorações, pelas festividades de Natal. É uma comemoração, então, ela é tão maior do que a religião, né, que ela aborda, ela abraça todo mundo, né, Edu? É, já é uma coisa assim, a intenção dela é essa, né, não nem sempre consegue, mas é. A intenção é muito positiva. E nesse espírito aí de intenção positiva, então eu deixo aqui aos nossos queridos ouvintes os meus desejos de Feliz Natal, que o espírito natalino toque os corações de vocês para que possamos nos abrir para pessoas melhores, termos atitudes melhores, pensamentos melhores, aproveitar essa energia mística que está rodando o mundo inteiro de uma vez só e vamos pegar um pouquinho de positividade dela aí. Um beijo para todo mundo. Flávio! Cara, só desejar Feliz Natal pra todo mundo, cara, com muita paz, muita saúde, sucesso, e que a gente continue aqui em vários e vários natais, e eu continuando aqui como estagiário em vários e vários natais. Um abraço a todos. Ai, ai, ai, o que é o conformismo, né? É, certo, já foi, né? Já é o segundo Natal já como estagiário, não tem mais o que fazer mais. Fábio! Bom, eu quero desejar um Feliz Natal para vocês, né? Me considero parte da família MachineCast agora. Então, desejar um Feliz Natal para vocês, também para a galera aí que tá ouvindo a gente, que escutou a gente aí durante o ano todo. E quero dizer o seguinte, querem ver um pouquinho mais, né, do que a gente tava falando aqui? Dá um pulinho lá no canal Coleção em Ação Show. Tá lá, ó, saiu um vídeo ontem, né, falando a respeito do Natal, com edição do Team Blue, né, Team Blue? Eita! E continuação do vídeo de Natal do ano passado, que é Em Busca do Espírito Natalino, que até hoje eu tô buscando a minha alma por causa daquele vídeo, que eu demorei 2 meses pra editar ele, e 900 pessoas assistiram. Então, se vocês querem fazer, né, uma boa ação de Natal, querem me deixar feliz, assistam aquele vídeo, pelo amor de Deus. Nossa, pior, o trabalheiro que dá, eu sei, trabalheiro que dá pra fazer essas coisas, tá louco, tá louco. Certo, pessoal, então eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos os nossos queridos ouvintes aí que passaram mais um ano nos ouvindo. Vão nos aturar ainda talvez por muitos e muitos anos, ou não, quem sabe, né, vai saber. Nunca se sabe o que o Papai Noel traz no saco dele. Então eu espero Papai Noel sacudo. Eita, pô. Então eu espero que vocês todos tenham um excelente Natal, um excelente e agradável Natal, com muitos presentes, saúde, paz, dinheiro aí, se tiver, vale lá. Opa, se tiver um gift card da de Xbox, manda pra mim aí, de Natal tô aceitando, não tem problema nenhum, tá foda esse ano, né? Gostaria de desejar aqui um Feliz Natal pros meus encarecidos colegas aqui presentes aqui nessa gravação, os que não estão aqui, Spider e Nails também. Então, Feliz Natal pra todos e Flávio, defina esse cast de hoje com uma palavra. Natalino. Fábio. Papai Noelino. Não, é uma tua, palavra. É uma palavra. Tem um hífen, fala que tem um hífen. É uma... Aguriante. Que isso, cara. É o espírito de Natal, cara. Ai, eu, ai, só é. Tinha, eu só tinha um item na minha lista e o Flávio queimou. Queimou a largada e eu tive que correr atrás da máquina. Eita, porra. A minha definição pra esse episódio com uma palavra é... Finalmente... Já ia botar três. Finalmente ia botar... fui, valeu. Porra. É saco. Do Papai Noel. É saco. Só não posso falar só pra falar uma palavra, né? Então é saco. Edu. Peru. Saperu. Ok, então tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. E-mails e recadinhos. Saudações natalinas, machineiros do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E com a edição especial de Natal, a casa tá cheia. Temos aqui com a gente o Tele Fábio. Fala aí, meu caro. Fala, rapaziada. Tudo certo? Também está aqui o Neilson. Fala aí, Neilson. Bora logo gravar essa maçã aí, mano. E também tá aqui o Team Blue. Fala aí, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Edu? E aí, Fábio? E aí, Nils? E aí, povo? Então, galera, vamos juntar o pessoal aqui, família machineira reunida, pra gente fazer essa leitura gostosinha. Vamos começar aí pelo nosso primeiríssimo e-mail. Manda aí, Tele, qual que é o primeiro e-mail que a gente tem? Só queria ressaltar aqui, Edu, que esse e-mail do Sanderson Barros, né? Ele era pra ter sido lido lá no outro episódio, porém o editor fudido da vida, cheio de trampo, esqueceu de botar o e-mail no cast. Mas tá aí, ó. Não faltou. Antes tarde do que nunca. É, antes tarde do que nunca, é, exatamente. E o título do e-mail é Joguitos Comecus, né? Como o Tim Blue já falou, do Sanderson Barros. E o Sanderson começa falando o seguinte: o cast já começa foda com as piadas com o comicuzão. Vocês são foda. Toy John Yor, né? Só é bom de dois. Claro, como eu falei lá, só é bom de dois. Pois o jogo em si é muito estranho. A minhoquinha do Pikachu das Galáxias parece ser um jogo bem legal pra curtir de galera. Eu acho muito feio os cabeções de NBA Hangtime e prefiro o Jam mesmo. Já o Conker é um clássico e não podia ficar de fora. Bem como o nojentão do Boogerman. Um que ficou de fora por já ter sido citado antes foi Earthworm Jim. Mais um joguinho de minhoca. E não vou dar tréplica pro Timbu do motivo da criação do cast, porque o cara deve estar certo. Afinal, é o boss da parada. Falou! Pagando... pagando pau, né, Sanders? Não, o pior é que... Edu, ele falou, lembra, no outro cast ele disse... Ah, o Team Blue falou que voltou com o cast, criou o cast por causa de Cavaleiros. E eu tinha dito que tinha criado por causa de games. Realmente, o cast nasceu pra ser um cast de games, igual a gente falou lá e coisa e tal. Morreu no terceiro episódio, voltou no quarto com um tema livre. Tanto que a gente começou com Cavaleiros. E no cast de Hades, eu falei que um dos motivos do cast ter sido voltado era pra falar de Cavaleiros. E olha aí, então é games e Cavaleiros, tá certo. No fim, ele não deixa de estar correto. E a coincidência é que quem leu o outro e-mail também fui eu. Olha aí. Mas aí o motivo real dele não ter entrado é porque o Team Blue não estava presente para dar o pitaco. Aí ele esperou, cortou, veio nessa gravação agora e pode. Sanderson, muito obrigado aí pelo seu e-mail. Maí, manda mais e-mails para nós. Pode mandar aí maratona de e-mails dos casts que você ainda não mandou. Tem lá cast que você não comentou ainda. Então manda daqueles e-mails, daqueles casts lá também para nós. Um grande abraço. Eu vou cair! Me derrubaram aqui, ó! Bom, pessoal, o Edu caiu aí com problemas técnicos. Espero que não tenha se machucado lá. No meio das considerações ele parou. Então eu vou continuar aqui. Eu vou ler o e-mail seguinte. Obviamente, do melhor ouvinte, pelo menos com o nome mais bonito que tem, né? Que é o Alexandre Marcos Costa, né? Nosso ouvinte lá. Anos... E ele começa... Baba mais. E ele começa... Baba mais. Hã? Baba mais. E ele começa com o assunto anos 80 versus anos 90. Quem é o melhor? Vamos lá. Anos 80 versus anos 90. Bem, eu sou nascido nos anos 70. Como a galera do grupo sabe, eu já vi o desenvolvimento de ambas. Infância, adolescência e fase adulta. Nos anos 80 tivemos as melhores músicas, séries e filmes. E nos anos 90 tivemos também músicas boas, mas começando a ficar estranhas. Não sei o que ele quer dizer com estranhas, né? Filmes bons e boas séries. Mas a década de 80 tem a vitória pra mim, pois ela foi, no geral, uma época boa de viver. Olha aí, pô, aí, Fábio, ó. Aí, ó. Pô. Tá vendo? Com os ouvintes a gente ganha. Né? Agora eu vou ler aqui o e-mail do Sanderson Barros. E o título é Hip Gugu, ele começa assim, mandando aquele e-mail só para marcar presença, pois tanto no horário que estava o Gugu ou o Faustão na TV, eu tava, era jogando Super Nintendo, então dificilmente eu vi algum desses programas infinitos do domingo. No meio do cast, o Timbu manda aquela frase, mais idoso de todos sempre. No meu tempo, as pessoas não tinham maldade. Ai, ai, ai. Antigamente, todos eram santos e viviam em paz. Ninguém via maldade no concurso de crianças dançando na boca da garrafa. No mais, é isso aí. Falou, galera. Valeu, Santos, pelo e-mail, cara. Não, tanto não via que deixava ter, né? Senão. Olha, eu tenho que falar que eu assistia Gugu, principalmente eu era moleque na época, mas eu assistia a banheira do Gugu lá, fi. A mão do DualShock tremia, fi. Ai, vamos aqui então pro último e-mail de hoje. Vai lá, Fábio. E o último e-mail é do Márcio Calmon, e o título é Cast 166, anos 80 e anos 90. E o Márcio fala o seguinte, rapaziada. E aí, pessoas, e o mediador mais passivo que existe, chamado Edu. Aonde o Team Blue e o Fábio mais falaram que outra coisa qualquer, né? E falavam até de coisas dos anos 90 também. Como a gente falou, né, Team Blue? Sim. Pra gente vai dos anos 80, dos anos de 1980 até 95. Exatamente. Então tá valendo. Tá valendo. Né? E que cast bem delicinha, como sempre. Cara, é difícil debater com o Team Blue, viu? Num debate, quero sempre estar do lado dele. Eu também, né? Então, eu tava do lado certo. Em matérias de jogos, nem que isso? Uma voz voltava rindo no meio do que. Que é isso, rindo. Cara? Um fantasma rindo. Que Que isso, Edu? Tu quer matar a gente do coração? Foi maldito. Mal, ok. Esqueci de mudar o... Não precisa me mutar, pode cair. Ah, e aí ele diz, em matérias de jogos, nem tem como competir com os anos 90, tá louco? Imaginar os pontinhos coloridos sendo algo foi embaçado. É, mas era o que a gente tinha pra época, né? De desenhos é meio pau a pau, mas se tá cavalo de fogo não dá. Não fizeram mais de 3 episódios disso aí, de tão bom que era. É, na verdade, a maioria dos desenhos dos anos 80 tinham 3 episódios, né? Mas Cavalo de Fogo, tirando a abertura, era bom mesmo, pelo menos na minha opinião. A mágica dos anos 80, e aqui continua o e-mail dele, né? A mágica dos anos 80, de repetir os mesmos capítulos em ordem aleatória e você achar que sempre tinham mais capítulos, sobre programas infantis que ficou bem equilibrado, né? Mas os programas dos anos 90... não duravam mais do que os dos anos 80, porque tinham maior variedade de programas sobre programas. Sobre franquias, os anos 80 matou a pau. Literalmente, atirar antes e pensar depois. Agora, sobre a pornografia, cacete, nem tem como comparar a porno chanchada com qualquer outra época. Época de ouro da dramaturgia brasileira. E sim, História Sem Fim era bem chato mesmo. Aí foi o Tim Blue que frisou lá, né? Mas diga de passagem, História Sem Fim chato é o filme, né, Tim Blue? Não é o canal do... Não, não, não. O filme. O filme é chato. É isso aí. E fico rabo, feliz... Você sabe, né? O rabo dele falar que História Sem Fim é ruim. Seu rabo. Ai, ai. E fico feliz de acompanhar o melhor cast BR de todos os tempos. E que me diverti. Me faz rir em dias ruins e me ajudou muito no final do ano passado. Merece uma doação. Opa, merece mesmo. Olha aí, mais um. Vou aprender como se mexe no PayPal ou Padrim pra poder doar lá pra vocês, porque vocês merecem. Qualquer coisa a gente ajuda, né? Você ajuda. A gente ajuda aí. Até inclusive a ocultar que apareceu lá pra gente embolsar isso aí. Aí, ó, o dinheiro do cachorro quente já tem já aí, ó. Olha só. Então, muito obrigado aí, Márcio Calmon, pelo e-mail, muito legal. E estamos aguardando aí qualquer coisa, é só falar com a gente nos bastidores aí que a gente dá um jeito. PayPal, né, ou, aliás, o PayPal não. PayPal ainda não tem, mas Padrim. PayPal. O Padrim tem e o PicPay tem também, olha só. Ai. Então vamos PayPal, ficando. Aqui, PayPal é quando você baixa nele, pô. PayPal! Então tá, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura de e-mail. Talvez ano que vem o Edu volte aí na leitura de e-mails, se ele não se machucou, né? Talvez a gente tenha ouvido aí a última participação do Edu na leitura de e-mail. Pra mim, ele foi dentro do armário de Nárnia. Foi pra Nárnia. Olha só pode. Então tá, pessoal, tchau! Até a próxima leitura de e-mails e comentários! Os bastidores da velha máquina. Pô, os caras me xingando a edição que eu nem fiz lá nos vídeos do Fábio. Pô, sacanagem. Ai, eu morri de rir. Ai. Chegou a assistir, Fábio? Ô, Flávio, tu falou que ia assistir? Não, vou assistir depois. Aham, já sei, tá? Sei. Não, já tá aqui marcado. Parece já, o Edu, cara. Parece o Edu que ouve os podcast, né, ô Edu? Não, o Edu tá aqui marcado, já tô na página dele já. Uhum, sei. O Fábio botou coraçãozinho no meu comentário outro dia. Mas é que era Cavaleiros, né, cara? Aí... É. Cavaleiros é diferente. Lá eu fui like antes de ver o vídeo já. Domingo agora é o Team Blue de novo. Eita, aí fodeu. Pô, só de sacanagem vou comentar. Não vou nem ver o vídeo. Falar, pô, não gostei da edição. que mudou aí que ficou pior esse vídeo pra semana passada? É que é um dia após o meu aniversário, que o meu aniversário cai no domingo. É? Ah, tô nem aí. Caguei durinho pra tu. Ai, ai. Edu? Que dia que é teu aniversário? Oi. 22. Pô, o meu é 18. É uma merda fazer aniversário nessa época, né? Quantas vezes eu ganhei presente, ó, já dei um presente bom que é pra valer aniversário e Natal. Não, eu que não, às vezes não ganhava no dia do meu aniversário. Aí ganhava um só no Natal e falava, ó, isso aqui é pro teu aniversário e pro Natal. E eu que não ganhava nenhum. Ah, sai daí. Soltava pipa no ventilador. Pô. Tá aí alguém que não ouve realmente o Machine Cash aí, Edu. Forjou aqueles dados lá do Spotify lá. Edu. Sabe que esses dias eu tava conversando com o Tim Blue e ele tava meio traumatizado, né? Por quê? Porque ele descobriu que, finalmente ele descobriu que banana não vem picada e com a veia em cima, né? No pé. Ele viu um pé, viu uma banana dentro da casca, na casa da mãe dele. Ai, que isso, mãe? É uma banana, filho. Ninguém me contou que vinha assim. Coitado. Pensa no Nutella. Tá bom. Vou te mostrar umas fotos aqui da minha casa quando eu era piá. Ah, vai dizer que trabalhou em garimpo agora. Garimpo não, mas trabalhei na roça. Tambo de leite, essas coisas. Já não houve cast mesmo, né? É foda. Já viu aquele vídeo do Facebook que ficou um molequinho fazendo casa na selva lá, fazendo casa com piscina? É o Tim Blue. Aquele da Tailândia? É, aquele da Tailândia. Eu não escuto cast. Tu visse ali 4 mil horas, acho que foi só os que tu participa, tu ouve e reouve novamente. Loop. Não, eu já participei de 4 mil horas, né? não entendeu. Tu ouve os que tu participou e ouve de novo, só pra se ouvir a sua voz. Porra, ficar escutar uma hora e meia, depois que tomar uma hora e meia, de novo, vou falar aí. Faz uma playlist, bota pra repetir tudo e deixa o celular conectado no Não, na e ele tomada. Faz pior, ele ainda programa ali no app só as falas dele, ainda pra tocar só o que ele fala. É, o resto adianta, né? Tipo, quando o Edu tá fazendo monólogo dele, eu sempre adianto. Maldito. Não, eu não, cara. Às vezes eu tô com maior insônia, assim, aí eu boto. E aí apareceu gritando, Flávio, aí o Flávio acorda. Eita, foi. É. Óbvio que não. Eu chamo o melhor não lembra, dia, foi no do cast de controles. Ele não lembra porque ele perdeu a discussão, né? Ele vai dizer que o Doug Loft tava no jogo do Homem-Aranha? É, não vai dizer mesmo. Ai, ai. Fala aí, Flávio. Não, aquele cast de quase que virou cast de controles. Caraca. Ele e o Nilson. E o Nilson. Porra, maluco. Aí o. Quando ele entra na discussão, aí não tem problema, não, né? Não, mas o Spider parou. Correr, no momento, cara, que eu falei a primeira vez para, o Spider parou. O Nilson que não parava. O Spider quis correr, mas não, o controle, tu tá maluco? Parece um osso de cachorro. Não, aí a gente pegou, mudou o jogo, mudou o assunto, de repente nem isso. Mas o controle não sei o que. Aí falou o jogo de Mega, mas esse controle dá pra jogar no controle? Aqui parece um osso de cachorro. Ok. O bem vence o mal. Cara, eu só tinha o conto de Natal, assim, ó. Eu gosto tanto desse episódio que eu assim, não, eu vou falar esse. E aí sabe quando a gente foca demais na coisa? Uhum. E aí não fui assim, quando o Flávio falou assim, puta. Você sorteado primeiro no sorteio honesto, pensou, né? Vou, é Natal e eu vou ser sorteado primeiro. O dinheiro não caiu até a É mais fácil o Papai Noel descer a chaminé que você não tem em casa pra te deixar um presente do que o sorteio funcionar. Mas o sorteio funcionou. Ele... Ué? Ai, ai. Funcionou tão bem quanto eu sempre. Eu sempre tô com 2, 3 na lista. A única vez que eu vou com um só, eu fico por último. Por que será, né? Vai Natal, vem Natal, acaba o cast, tem a mijada. Gente, eu preciso da foto, Quem não mandou a foto? Ninguém mandou a foto ainda, cara. Ninguém mandou a foto. Porra, mas minha foto mandei, tava bonita. Não gostou? Pô, lá vem ele mijar de novo, cara. Para antes que grave mais do Fábio mijando aí. Puta que pariu. Né? Já vai estar lá nos off-topics lá, só a pingadinha. Não tem como provar que sou eu. Ele não conhece a magia da edição. Né? O jeito que o editor ainda vai botar você falando assim, vou mijar, aí o barulhinho. Porque tem isso gravado, velho. É, e ainda bota na, e ainda bota na arte ainda ele lá mijando. E aí, pessoal, daquele jeitão? Aquele jatão. Aquele jatão, assim. Você acabou de ouvir Machine Cast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.